A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos dar continuidade às nossas devocionais, hoje compartilhando o livro de Números no capítulo 3. Mas antes de fazer a leitura do texto bíblico e um breve resumo que preparei, quero agradecer aos irmãos e irmãs que mandaram o cumprimento pela data do aniversário na semana passada e também por todas as postagens que os irmãos têm feito, que muito podem edificar a todos nós do grupo e de modo especial. Representando a todos, veja bem, todo o trabalho missionário do Senhor é importante e de igual valor. Todo o trabalho do Senhor é importante e de igual valor. Mas há algumas tarefas, alguns desafios que requerem um despojamento maior, uma disponibilidade maior, uma entrega maior. Não é por isso que é mais importante que os outros, mas de fato merece ser mencionado como um exemplo para que todos nós possamos seguir esses passos. A pastora Renilda nos enviou o trabalho com três tribos que ela está desenvolvendo, além da comunidade do Iranduba, e isso muito nos alegrou o coração. Mas falando da pastora Renilda e desejando bênção sobre a vida dela, saúde, ministério. Eu represento, faço representar essa saudação para a pastora Renilda e contemplo a todos os irmãos e irmãs que estão trabalhando firmemente na sua igreja local e estão atuando firmemente na sua igreja local ou em outros ministérios específicos. Então, que Deus abençoe poderosamente aos irmãos e às irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Também quero dizer, em último lugar, que nós estamos pulando alguns dias por causa do celular, da tecnologia do celular. Para se aposentar. Ele está para se aposentar, já está pedindo aposentadoria. O que me deixa tranquilo são duas coisas. Ele já estava pedindo aposentadoria quando nós começamos esse trabalho em abril, justamente no mês de abril, há 2 anos atrás. E o Senhor, maravilhoso como é, fez com que nós chegássemos até aqui com ele. E acredito que vamos continuar marchando com ele até que tenhamos que trocar. E o segundo lugar é que se o apóstolo Paulo, veja bem o exemplo, irmãos, a diferença. O apóstolo Paulo estando preso, preso, numa cadeia, disse que ele estava preso, mas a palavra, o evangelho, não estava preso. Ora, se nós estamos com um problema de celular, não é para imaginar que a obra não esteja acontecendo em todo o mundo através de muitos irmãos e irmãs. Portanto, ficamos tranquilos quanto a isso, porque até problemas grandiosos, como o apóstolo Paulo viveu, e são um exemplo para nós, e ele se mantinha tranquilo, esperançoso, é para nós também nos mantermos tranquilos com um problema simples como esse, a hora que apagar tudo, que ele não funcionar mesmo, aí passaremos para outro aparelho. Mas enquanto for possível utilizar, é importante que nós utilizemos e economizemos com isso, né? Não precisamos ficar caindo nessa febre de ter um problema aqui. Então, nós já mandamos consertar duas vezes e por duas vezes ele voltou e nos deu mais um prazo. Veja bem, lá em Nazaré Paulista, há 2 anos atrás, quando começamos, ele já estava meio caduco. Já estava caducando. E nós estamos trabalhando com ele e ele está sendo extremamente útil. E nós estamos atingindo o Brasil e as nações. Então, isso é um problema menor. Quando for preciso, nós faremos a troca. E você entenda, e se você gosta e tem se identificado com esse ministério, então. Nesses dias em que você vê que a mensagem não vai e que eu não tenha avisado que é por uma programação ou coisa parecida, ou uma leve enfermidade, alguma coisa assim, então você vai ao blog logos7.blogspot.com. Blog logos 7.blogspot.com, última vez, blog logos, só ponha o um numeral 7.blogspot.com. De resto, também continuo a dizer aos irmãos que vai tudo bem, com Cristo no barco vai tudo bem, os temporais têm vindo e passado na nossa vida. E nós avançamos firmemente. E hoje muito mais maduros, muito mais resilientes, muito mais determinados a realizar a obra do Senhor. Às vezes acontece um probleminha aqui, outro ali, na igreja, nas duas igrejas que estamos plantando. Sim, acontece. Mas essa hora que nós precisamos ter maturidade para não desanimar. Muito bem. Dito isso, vamos fazer a leitura do capítulo de Números, capítulo 3, onde nós faremos quatro destaques somente. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Eis a história da descendência de Arão e de Moisés quando Iavé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadabe, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadabe e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Iavé disse a Moisés: "Faze chegar a tribo de Levi e coloca-a à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço."

dos filhos de dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16 quilos e meio, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra no capítulo 3 de Números. Mais um capítulo da palavra do Senhor e um capítulo santíssimo, porque Deus é santíssimo. Irmãos, eu compartilho com vocês agora, irmãos e irmãs, quatro verdades apenas. É claro que outras abordagens podem levantar outras questões, mas para nossa devocional, para esse grupo, eu compartilho quatro verdades desse capítulo 3, tendo como proposição que não sejamos a geração do fogo estranho. Não sejamos a geração do fogo estranho. E como destaque historiográfico, de que esse é o momento e esse é o capítulo onde efetivamente o papel que os primogênitos exerceram como uma tipologia de Jesus, até então, eles exerceram essa tipologia, porque Jesus é o filho do Pai, o primogênito entre os mortos. A partir desse momento, o Senhor faz uma substituição, não desconsiderando jamais o papel do primogênito, jamais, o Senhor não é assim, mas fazendo uma alteração. A partir de agora, ele substitui a figura do primogênito pela figura do levita. O levita substitui o primogênito. Ou os levitas substituem os primogênitos. Bem, partamos então para o resumo. O terceiro capítulo fala sobre as responsabilidades, a eleição, o recenseamento dos levitas e o resgate dos primogênitos. Quatro pontos. No que diz respeito à história dos levitas, os descendentes de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles receberam a unção do Senhor e foram consagrados para o exercício do ministério pastoral. Infelizmente, irmãos e irmãs, Nadabe e Abiú morreram porque apresentaram ao Senhor um fogo estranho ao Senhor. Assim, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O fogo que eles acenderam não era um fogo do Espírito do Senhor, não era um fogo, uma chama do altar. Não era uma chama do altar de Deus, não era um fogo santo. E nós vamos trabalhar isso no final. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor disse a Moisés para que a tribo de Levi tivesse a honra de servir com Arão, Eleazar e Itamar na tenda do encontro e cuidarem da ministração do tabernáculo. Aqui você vai percebendo mais uma vez como o Senhor é cuidadoso com a distribuição dos dons e a realização, para a realização dos ministérios. Há tarefas diferentes que o Senhor estabelece na vida do povo de Israel, primeiro, e depois na vida da igreja. hoje. Um é chamado para uma tarefa, outro é chamado para outra. Nós já mencionamos a instituição Exército, agora estamos falando da segunda instituição, que é a instituição dos levitas, que tinham que cuidar do tabernáculo, da tenda do encontro, e cuidarem da ministração do tabernáculo. Bem, eles deveriam cuidar de todos os utensílios e da ministração em nome da comunidade de Israel. Veja bem, essa é a tarefa geral. Mas se você ouviu atentamente, você pode ler o texto, você vai ver que entre os levitas, uns cuidavam do véu, outros cuidavam de armar e desarmar o tabernáculo, uns cuidavam dos utensílios, ou seja, mesmo dentro do tabernáculo havia tarefas diferentes. E isso é importante para nós, no conceito de unidade, na diversidade, que eu sempre me reporto ao meu querido bispo, Nelson, então, nesse conceito, nós temos que entender que há uma unidade entre nós. Nós somos o povo, primeiro o povo de Israel, depois a igreja, como linha de continuidade desse mistério do povo de Deus, dessa eleição do Senhor, dessa escolha do Senhor, porque foi ele quem nos escolheu, a nós e não nós que e o escolhemos primeiro, eu escolhi a vós outros, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deem muito fruto. Então nós pertencemos a esse corpo, a esse todo, nesse sentido, a uma unidade, mas, evidentemente, há uma diversidade em cada pessoa. Cada pessoa é diferente da outra. Cada família tem uma característica diferente da outra e vai servir ao Senhor, numa determinada tarefa que outra família, às vezes, não trabalha nessa área. Por exemplo, uns cantam, outros trabalham na cozinha, outros, como eu já disse, na minha igreja de origem, armam um acampamento, mas outros pregam a palavra e outros cuidam da limpeza e assim por diante. Então é importante que nós mantenhamos esse conceito da unidade na diversidade. Eles deveriam cuidar de todos os utensílios e da ministração em nome da comunidade de Israel. Todos os levitas estariam a serviço de Arão e seus filhos. Aqui é um princípio de autoridade que a gente trabalha muito em formação de liderança cristã, em discipulado. Então há um princípio de autoridade. Todos os levitas trabalhavam a serviço de Arão. Arão era o sumo sacerdote. E trabalhavam para os seus filhos, os dois que não morreram, por terem mexido com fogo estranho, eram príncipes ali, superintendentes dessa obra, para juntos desempenhar o ofício sacerdotal. Entre nós tem que haver organização. Eu vou ficar repetindo isso algumas vezes nessa ministração, porque uma igreja ungida pelo Espírito Santo, sem organização, vai colher menos frutos do que pode colher. E uma igreja muito organizada, maravilhosamente organizada, mas sem o poder do Espírito Santo, também vai colher menos frutos do que pode colher. Então nós precisamos dessas duas facetas. Nós precisamos do poder do Espírito do Senhor, poder do Espírito de Yahvé e organização. Porém, irmão, irmã, todo profano que se aproximasse seria condenado à morte sumariamente. Eu repito o que disse na outra ministração: ninguém pode perder o temor do Senhor e ocupar um lugar para o qual Deus não o chamou. E é impossível esquecer do momento da Santa Ceia, quando Paulo adverte que muitos estão enfermos e outros estão morrendo. Ele usa a palavra dormir por estarem tomando a Santa Ceia indignamente. Então, aqui, quando fala da morte sumária, é que ninguém deveria mexer com as coisas do tabernáculo, a não ser os levitas. A mesma coisa, ninguém deve participar da Santa Ceia do Senhor, a menos que seja um seguidor de Jesus Cristo, o Senhor. E cada denominação aí faz de uma maneira, e eu não vou gastar tempo com isso agora, né? Através do batismo, através da profissão de fé. Bem, são diferentes maneiras. O que importa é que você tenha nascido de novo, porque a Santa Ceia é para discípulos de Jesus e para pessoas que têm em sua vida Jesus como Senhor. Não é só como Salvador e doador de bênção, não. Como Senhor, aquele que ordena e que você obedece. Então vamos tomar cuidado para que não sejamos condenados, como Nadab e Abiú, com fogo estranho, e também em ocupar um lugar que não nos é devido, porque isso pode causar também enfermidade ou até morte sumária na vida espiritual. Moisés parece bastante desconfortável para falar sobre fogo estranho trazido por Nadab e Abiú. Vocês observaram? Para dentro da casa do Senhor. Por isso o termo usado e seu significado ficam um pouco obscuros a uma melhor compreensão acerca de como se deu isso. O fato é que esses sacerdotes estavam usando um fogo que o Senhor não ordenara e, portanto, um fogo profano, como nos aponta Levítico capítulo 10, verso 1 a 3, e essa nota da BKJ. Toda proximidade com a santidade de Deus, irmão, irmã, requer pureza de coração, requer santidade da nossa parte. Porque se nós não mantivermos a santidade e formos trabalhar nas coisas do Senhor, muitos vão precipitadamente, muitos recebem autorização precipitada dos líderes e acabam depois ou se afastando definitivamente da fé com o passar dos anos, ou não se afastam, mas ficam dentro da igreja, mas mortos espiritualmente. Então vamos tomar muito cuidado para que tenhamos um procedimento de obediência ao Senhor. E aqui o Senhor estava requerendo um procedimento de obediência da parte dos seus sacerdotes, dos seus ministros. Queridos, no decorrer de toda a história de Israel, fecha aspas aí para a nota da BKJA, no decorrer de toda a história de Israel, a morte desses filhos recém-consagrados, como os de Arão, por exemplo, serve de alerta para nós, pastores e pastoras, ministros de Deus, líderes na igreja, de todas as épocas, a respeito da seriedade e importância de sua missão, da nossa missão e das nossas tarefas. É muito importante, irmãos, que tenhamos seriedade. Tanto a liderança não pode atribuir responsabilidade indevida para um neófito, um novo na fé, como um novo na fé também não pode advogar para si o direito de já imediatamente ocupar um lugar que não lhe cabe. Ele já pode ser uma grande bênção na vida da igreja. Aliás, geralmente são, quando se convertem, o testemunho é uma bênção, mas tome cuidado. Quem lidera, para não atribuir uma função de liderança antes de passar um tempo, antes de comer sal durante um tempo junto com essa pessoa para perceber de fato quem ela é. E os irmãos que estão agora se convertendo, vá devagar, querido. Em inglês nós dizemos step by step, né? Degrau por degrau, vá passo a passo, tá bem? E você vai ter uma vida cristã feliz. São notáveis as ocorrências de juízo, irmãos e irmãs, de Deus diante do povo. Sempre que se inicia uma nova fase da intervenção do Senhor na história da salvação da humanidade. Bem, encerramos aqui uma primeira palavra sobre a primeira parte do capítulo. Cuidado, atenção, para não mexer com fogo estranho, para não ocupar lugar que não é devido. Perceba também a organização dos levitas. Então, isso tudo está na primeira parte. A segunda parte do capítulo trata da escolha dos levitas. Como eu mencionei, substituindo os primogênitos. O Senhor diz que os separou para si, os levitas, do meio do povo de Israel, para o sacerdócio. Isso foi uma coisa linda, linda, linda, linda, linda. Eles, na hora da distribuição de terras, não receberam uma porção em terra. Eles não tinham um lugar onde a tribo ia residir, mas eles cuidaram da função do sacerdócio no tabernáculo, ou seja, foram separados para uma dedicação exclusiva a Deus, integral a Deus. Esses são os levitas. O Senhor os separou para si, e há vidas. Continuando nessa questão de ministérios, que o Senhor separa exclusivamente para si. Nós precisamos de pessoas que tenham dedicação exclusiva para cuidar de determinadas áreas da vida da igreja que não podem ser exercidas por alguém que tem meio tempo do dia ocupado ou tempo integral ocupado no seu trabalho, e que são irmãos tão importante quanto, mas não terão o tempo, não terão a possibilidade de realizar algumas coisas que os levitas, por exemplo, realizavam, ficar o tempo inteiro no santuário, no tabernáculo. O Todo-Poderoso explica a Moisés que todo primogênito pertence a ele, já mencionei, e em lugar dos primogênitos, ele estava separando para si, agora, os levitas. Assim como no dia da morte dos primogênitos no Egito, o Senhor poupou os filhos de Israel e os separou para si. Agora, ele estava separando os levitas do meio do povo e consagrando para o serviço ministerial. Então entenda, há pessoas que são, e eu não estou falando em causa própria, não, porque o meu pai me conhece e eu conheço meu pai, e quanto à minha vida, eu sei que ele sempre cuidou e sempre continuará cuidando. Eu estou ministrando para você entender, há a necessidade de que nós tenhamos pessoas de dedicação plena. Quer ver um exemplo? Volto para a minha igreja de origem. A minha igreja de origem tinha uma zeladoria, uma família preciosa, maravilhosa, Não tenho que dizer um abraço se um dia eles puderem ouvir essa ministração, né? Newton, Nelson, né? Natanael, as esposas, os filhos aí, né? Que coisa linda. Seu José, irmã Malvina, que cuidavam o tempo inteiro para que nós chegássemos na igreja e tudo tivesse organizado. Tudo tivesse. Primeiro eles zelavam para que ninguém fosse lá durante a semana. E segundo, eles organizavam, cuidavam das coisas, entre outras funções. Então é importante. E não tem nada a ver com o ministério que eu exerço. Então, só para você perceber, é importante. No corpo, cada parte do corpo tem uma função. Há uma unidade no corpo inteiro. Tanto que quando a gente machuca um dedo, a gente fica incomodado, todo o corpo parece que, né? Quando você bate o pé num lugar, dá um chutão num lugar. Duro, depois ficar latejando aquilo, é horrível, né? Todo o corpo sente, porque nós somos uma unidade. Mas dentro dessa unidade, os olhos servem para ver, os ouvidos para ouvir, e assim por diante. Irmãos e irmãs, isso é uma maneira gentil e didática do Senhor para explicar o chamado sacerdotal de todos nós. Na verdade, tudo nos céus e na terra pertence ao Criador. E se ele quisesse, não precisaria explicar nada para nós. Porque tudo e todos lhe pertencem. Todavia, é bom saber, entender. Como família. De toda forma, é muito bom servir a um Deus tão gentil e didático. A terceira parte do capítulo narra o recenseamento e a atribuição dos levitas. Talvez quando você tenha lido a primeira vez, ou hoje, ouvindo, nossa, mas por que o pastor vai ler esses nomes todos, né? É porque é importante. Se Deus mandou registrar, é porque ele quis guardar na memória da história da sua revelação. A terceira parte do capítulo narra o recenseamento e a atribuição dos levitas, ou seja, agora é hora de trabalhar com a instituição, dos levitas, dos adoradores, do tabernáculo. Dos que iam cuidar de tudo que diz respeito à celebração. Se nós trabalhamos no capítulo 1 e 2 com a formação, o recenseamento para a formação da instituição do exército de oração, exército na palavra, exército ministerial, agora nós estamos tratando especificamente daqueles que se dedicam ao tabernáculo. Lembrando que nós agora somos o tabernáculo do Espírito Santo. Então, a terceira parte do capítulo narra o recenseamento e atribuição dos levitas, para você entender. O recenseamento ocorreu segundo a ordem do Senhor, segundo as suas casas patriarcais, tudo com ordem, irmãos, e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de um mês para cima. E assim foi feito conforme a orientação do Senhor. Vejam que é diferente. No exército, o recenseamento foi feito com homens de 20 anos para cima. Entre os levitas, os meninos de um mês para cima. Então o Senhor tem critério, tem ordem. Uma coisa que está atrapalhando a igreja brasileira, não sei, não posso falar por outras nações, nós estamos chegando a mais de 20, mas você pode falar quando ouvir, É falta de uma disciplina, de uma metodologia, de métodos mais bem aplicados. Então a coisa vai se transformando numa bagunça e não podemos fazer assim. Isso desagrada a Deus. O total dos levitas recenseados, que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 22 mil meninos. E um pouquinho. A quarta e última parte do capítulo, já caminhando para encerrar, irmãos, diz respeito ao resgate dos primogênitos. O terceiro censo, depois do exército e depois dos levitas, segundo censo, foi o censo, o recenseamento dos primogênitos. Lembre que eles são uma tipologia de Jesus, o primogênito de Deus. O primogênito entre os mortos, o primeiro a ser ressurreto pelo poder do Espírito Santo. O arrimo de toda a família. Por isso, o respeito que nós temos que ter sempre. Isso é uma coisa que ainda me causa motivação, por um lado, e estranheza, por outro, e tristeza, por outro. Quando eu vejo que não há o devido respeito nem o acato devido ao primogênito. Nós temos que acatar, aceitar orientações. Não é que a pessoa vai mandar em você a vida inteira, mas você deve ouvir os conselhos. Isso é importante. Então, esse terceiro censo, depois do exército e dos levitas, foi o recenseamento dos primogênitos e também dos primogênitos dos animais dos levitas. Só para a gente sair do antropocentrismo, né? Parece que Deus criou só o ser humano. Na Idade Média, eles achavam que o mundo ia até um lugar e acabava num abismo, né? E não sabiam dos outros planetas, e outras coisas tantas. Hoje, na Idade Moderna, nós desenvolvemos um antropocentrismo, onde nós achamos que o único ser que existe no planeta é o ser humano. Então, o resto pode matar tudo. Algumas pessoas perguntam frequentemente, ao longo dos 30 anos de ministração, o lugar dos animais. Irmão, eu não tenho essa resposta explícita, porque a Bíblia não tem explicitamente como se dará. Agora, você acha que Deus iria gastar 5 dias da sua criação, criando toda a cosmologia, criando todo o universo, e só no sexto dia dedicado ao ser humano, e no novo céu e na nova terra, ou no que chamamos de celeste por vir, só vamos ter humanos lá. Pare e pense, por favor. Moisés faz como Javé ordenou, e a soma dos primogênitos homens de 1 mês para cima foi de 22.273. Ah, só voltando um pouquinho, imagine, eu já contei para você, o Senhor não para de trabalhar. Portanto, ele deve estar criando mais universos. Não pode estar criando mais universos, seria um contrassenso, né? O universo já diz respeito à totalidade. Quando os cientistas usam essa expressão, eles estão equivocados do ponto de vista linguístico. Mas ele deve estar criando novos planetas, novas galáxias, de universa. Significa totalidade, absoluta totalidade. Então, você que é da área de exatas e biomédicas, por favor, não incorra nesse erro. Ah, foram descobertos novos universos. É impossível, porque não pode se encontrar novas totalidades absolutas. Ele tá cri... Nós estamos descobrindo novos planetas, novas galáxias, e assim por diante. Imagine o Senhor continuando a criar, e nós vamos encontrar seres que ele criou. É óbvio, irmãos. É óbvio, irmãs. E por isso vamos abandonar esse antropocentrismo que acha que tudo em todo o universo é só o homem e a mulher, né? Só o ser humano. Bem, para encerrarmos, irmãos, Moisés fez como Javé ordenou. Quero deixar esse conselho para você. Faça como Javé ordenou. Assim os levitas foram consagrados ao Senhor no lugar dos primogênitos. Aqui foi o momento da transição. E a primeira cria dos animais dos levitas, em lugar do rebanho dos israelitas. O Senhor declarou que os levitas eram dele. O número dos primogênitos era maior que o dos levitas. Assim, o Senhor ordenou a Moisés que separasse 60 gramas de prata, com base no padrão do santuário, que eram 12 gramas. Esse valor devia ser dado a Arão e a seus filhos para o resgate dos levitas. Você entendeu, né? Porque o número dos primogênitos era maior que o número dos levitas. Então, para fazer uma equiparação quantitativa, né? Que é até uma redundância, de certo modo, né? Não totalmente. Mas, então, se fez uma oferta especial para se fazer essa equiparação. Esse valor devia ser dado a Arão e seus filhos para o resgate dos levitas. Bem, Moisés procedeu exatamente como ordenou o Senhor. Mais uma vez o texto diz: e deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e seus filhos, segundo Deus eterno havia ordenado. Irmãos, se tem uma lição fundamental nesse capítulo, além do fogo estranho lá que eu mencionei e esses detalhes que estamos compartilhando, é que nós somos chamados a fazer exatamente como o Senhor ordena. Ainda como informação, o serviço do santuário, tanto o culto quanto a manutenção do mesmo, seria prestado pelos levitas, que tivessem não menos de 30 anos. Isso nós vamos ver ainda. E esse fato é importantíssimo para você entender por que Jesus esperou para iniciar o seu ministério com 30 anos. Mas deixa isso para uma próxima ministração. Os levitas começavam o exercício do ministério. O recenseamento foi feito desde um mês. Mas o exercício do ministério, ele precisava esperar completar 30 anos. Nem mais do que, não menos que 30, perdão, virando aqui o meu resumo, e não mais do que 50. Eles ficavam 20 anos. É claro que os levitas mais idosos depois se tornavam anciãos, líderes entre os levitas, conselheiros, mas na ativa, nas tarefas de armar, desarmar, imolar os animais, pegar o sangue, era dos 30 aos 50. Como nós vimos, aos gersonitas cabia uma responsabilidade com os panos, os véus do tabernáculo, os filhos de Coate tinham outras responsabilidades, a guarda das mesas, altares, vasos, de uso sagrado do tabernáculo. Os filhos de Merari cabia a guarda e transporte dos varais, tábuas, colunas, bases, estacas e pequenas peças do tabernáculo. Isso é importante para a gente voltar à diversidade de tarefas e a diversidade de dons e a diversidade de ministérios dentro da unidade. Eu encerro essa nossa devocional, que considero maravilhoso, maravilhosa, falando não a minha, o meu compartilhar, mas a palavra do Senhor. Orando por quatro motivos por esse grupo. Em primeiro lugar, o capítulo nos ensina que aqueles que trabalham no templo têm uma responsabilidade imensa e devem proceder de modo santo, porque santíssimo é o Senhor. A mesma verdade se aplica a todos os cristãos, pois hoje somos o tabernáculo do Espírito Santo e sacerdotes do Deus Altíssimo. Jamais acendamos fogo estranho ou morreremos sumariamente na vida espiritual. Irmãos e irmãs, chega de bagunça na igreja, em nome de Jesus, e venha a santidade. Desde o dia da minha conversão, e isso os meus parentes mais próximos podem dizer isso, eu constato três coisas. Primeiro, uma busca radical e desenfreada pela santidade. Segundo, infelizmente, os pecados cometidos mesmo na busca pela santidade. E terceiro, o arrependimento e a volta à busca da santidade, como fruto do arrependimento. Porque nós temos que ser santos, porque Deus é santíssimo. E nós não podemos envergonhar esse nome que é santíssimo. Então, isso serve para líderes, serve para os irmãos, para as irmãs, serve para os pastores, para as pastoras, para missionários. Não é brincadeira. A obra do Senhor não é brincadeira. A casa do Senhor não é brincadeira. A igreja não é brincadeira. Há espaço para a gente brincar no acampamento, aqui ou acolá, mas no dia a dia da vida cristã, nós temos que manter uma postura santa, nós temos uma responsabilidade imensa de proceder de modo santo, porque o Senhor é santíssimo. Em segundo lugar, primeiro eu oro por isso, para que sejamos santos, assim como Ele é santo. Segundo lugar, eu oro para que, como nós vimos na segunda parte, que mostra a escolha e separação levítica, nos façam lembrar de que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu em primeiro lugar, para que possamos ir e dar fruto através da sua graça. Ele nos escolheu com a sua, e operou a sua graça preveniente. E para aqueles que responderam sim, Senhor, eu quero te aceitar como Senhor, entraram então nesse projeto do reino e experimentam da graça justificadora, da graça santificadora, da graça salvadora, da graça santificadora, e vão experimentar da graça glorificadora. Portanto, glorifiquemos e vivamos dignamente à altura da escolha que Deus fez. Eu oro para que nós nos entendamos como povo separado. Assim como os levitas, os primogênitos primeiro, depois os levitas, e assim por diante, nós vamos correndo nos textos bíblicos. Fomos separados pelo Senhor para o louvor da sua glória, e que nós mantenhamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Lembre, nós não escolhemos a Ele de início, Ele nos escolheu a nós, para que nós possamos dar fruto. Nós respondemos sim. E se você não respondeu, você pode responder sim. Eu quero te aceitar como Senhor. Porque a graça, ao contrário de que alguns falam, é irresistível? Não. A graça é resistível. Tanto que tem milhares e milhares de pessoas que resistiram à graça ao longo de toda a história, desde Adão e Eva, de Caim e Abel. E hoje, há pessoas resistindo a essa graça e não querendo desfrutar do que Deus tem para nós. Diga sim ao Senhor, mas coloque o Senhor no lugar que lhe é devido, no trono do seu coração, da sua vida. Eu oro também, em terceiro lugar, segundo aquilo que vimos, mais uma vez vemos o senso nos mostrando como o Senhor deseja que façamos tudo com organização, decência e ordem, decência e organização. Eu oro para que cada vez mais sejamos cheios do Espírito Santo e sejamos organizados, a começar do horário. Pare com essa brincadeirinha, de 5 minutos a mais, de 15 minutos a mais, para começar as coisas. Pare com isso. Você deve caminhar para uma vida cada vez mais disciplinada, mais organizada, mais metódica. E em último lugar, a minha oração. Hoje nós sabemos que em Cristo Jesus, todos os cristãos foram feitos reino e sacerdócio para Deus. Ele nos resgatou e pagou alto preço para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sendo assim, sejamos integralmente santos, porque Ele é santo, perfeitos, porque perfeito é nosso Pai que está no céu, e nosso Senhor é perfeito, então ele nos chama à perfeição. Que nós caminhemos diariamente buscando isso. Eu oro para que não sejamos lembrados como a geração do fogo estranho. Hoje eu decidi não ficar falando, irmãos, posso gastar uns 10 minutos aqui falando das discrepâncias da igreja contemporânea, mas hoje eu decidi não fazer isso. Em todos os meios, em todas as denominações, em todas as em todo viés, né, de característica de igreja mais tradicional, mais carismática, mais histórica, mais contemporânea. Não vou entrar nisso não, mas que não aceitemos essas discrepâncias e entendamos que o nosso modelo é Jesus e nós temos que viver como Jesus para agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá bem? Que Deus te abençoe e que você não faça nada. Não pense nada, não sinta nada, não faça nada, não se mova, a não ser que Deus te mande. E não proceda de uma maneira como Jesus não procederia. Mas dá certo, pastor. Jogue isso fora. Dá certo o quê? juntar pessoas, só isso eu quero falar. Dá certo que arrecadar muito, dá certo que eleger pessoas para virarem deputados federais, senadores? Querido, se você é um seguidor de Jesus, seja santo, porque Jesus é santo, porque Deus é santo. Busque ser perfeito, porque perfeito é nosso Pai que está no céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e a inspiração e a santidade do Espírito Santo habitando dentro de nós permaneça gerando homens e mulheres santos, servos, solidários, simples. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo gerem em nós a vida segundo o padrão de Jesus, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém e amém.